Controle ao trip 5415. Trip 5415, contato radar, vou para nível de voo 160, saída da El Leda. Trip para 160, saída da El Leda, trip 5415. Decola aos 39, controle 1935. 1935, uma boa, com nós de comer. O 3567, livre decolagem, 120 graus, 109. Estou fazendo a decolagem, então, 0-3567. Controle Salvador, boa noite de comer. Passando 2200, Puka. Gol 856. Contato radar, vou para nível de voo 390, saída Puka Caju. 390, Puka Caju, com nós de comer. Mike é com Vitor, chame torre 118 decimal 6. Mike é com Vitor, ciente, informe final da 17, base pela direita, encurtando a aproximação. Encurtando a aproximação, entre 3567, decola os 40, controle 1935. 1935, grato, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, é o TAM 3567. 3567, contato radar, suba para nível de voo 310, saída Árvore Elétrica. 310 na Árvore, o TA 3567. Azul 4206, chame Recife 126, decimal 85, secundário 13365. 2685, 3365, Azul 4206, boa noite, Pedro. Azul 273, confirme o indicado. Agora cruzou nível 100, 350. Sente, gol 1273, assim que possível, reduzir 2109. Reduzindo agora, 2109, gol 273. Atingiu 40, 7720. Webjet 6720, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado DLS, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, 1011. Autorizar por para o TAM 3567. TAM 3567, autorizado Arbor. Autorizado, voando Arbor 3567. cruzamento 1028, vai ingressar a base da ONU 7 pela direita, o Mike é convite. 7-4 do solo, vento 120 graus, 10 mais, Vitor. Vitor. Então, 3894, desce para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 pés, no 019, tá 3894. Gol, no 856, chame Recife, 12.085, secundário 13365. 12.085, 3385, boa. Trip 54 no 5, voe direto Ilhéus. Direto Ilhéus, trip 54 no 5. 273, vai cruzar 060. Gol no 273, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.009, 273. Então, 3897 autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upperzulu 44. Pista 190, curva direita, saída Dael, Leda, Eudes. Controle 199.35. Transponder 5063. Gol no 273, detonação para sequenciamento, curva direita proa 230, limite ao localizador. Sequência direita 230, limite ao localizador, lá o 273. Transponder 3897. Então 3897, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Vai será. Já vai ser travado. 7720, livre pelo visto 10, ventura 20 graus, 109. Fingindo 3.000, tá 3894. Tá 3894, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado DLS, no 011, reportará estabilizado, tá 3894. 4.000, 273, desça para 3.000 pés, ajuste no 011. 3.000, no 011. Gol no 273 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda proa 140. Reporte estabilizado. Esquerda 140, portaremos estabilizados no 273. O localizador autorizado. Com referências para 2.000, gol 273. Desça para 2.000 pés com referências, gol no 273. É totalmente visual. Então 3894, estabilizado? Estabilizado, tá 3894. Chame a torre 118, decimal 6. 786, boa. PA720, solo 48, direito, 219, solo. Exame Recife 1260, secundária 1288. 260-288, grato, boa noite. Salvador, 3894, boa noite, transfere, passando Simbra, baixou e travou. 3894, vento 120 graus, 1 0 graus, pouso. Limpe pouso no 0, 3894. Tá forte, antes do jet. Alfa, você já pode lá. Confirme, estabilizado, gol no 273. Localizador, teste visual pelo glide. Complete aproximação, chame a torre 1 no 8.6, gol no 273. 8.6, obrigado, boa. Salvador, boa noite, gol no 273. Vai descer pelo glide a 3 milhas do... Gente, aguarde todo o seu repouso. Vigete 6720 autorizado, ingressar na Juliette, parte 1, posição 04. E aí, Juliette, parte 1, 04. Siga o Guardião 07. Guardião 07, decolou do Cabo para o Grupo Zulu, Prado Forte, com 6 a bordo. Está atingindo a linha do litoral, 500 pés. Gente, mantém 500 pés, corredor forte. Gente, vai manter 500 pés, vai atingir o corredor forte. Guardião 07, reporte para cruzamento. Passará para o cruzamento o Guardião 07. Solo, muito boa tarde, tá 3294, tá ligado. Então, 3294, autorizado até via Alfa, reporte antes do GS. Alfa, reportar antes da Juliette, tá 3294. Está prosseguindo no litoral, reportará Itapurã para cruzamento quando autorizado. Salvador, boa noite, eu vou 1567, 100 da Sierra. Teria a saída prevista para isso? Você vai subir? Gol. 567, saída vai ser Arbor, Elefa. Elefa, grato. Pronto, cota a quantidade de saída. Gol, 1-5-6-7, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu 1-7. Pista 1-0, curva direita, saída Arbor Alpha, controle 1-9-9-35, 3.5073. Final da 35, chamará para cruzar 28, o Guardião 07. 5073. 5073, voo 57. Voo no 567, para acionamento. Yusan 3894, Santos da Juliette. Santos 3894, autorizado ingressão na Juliette. Pátio 1 na posição 08. Nativo, pátio 1 08, 3894. Alô, Salvador, boa noite, voo 1273, de Brabista. Gol 1273, autorizado táxi via Alfa, reporte Anta Juliette. Alfa, reporte Anta Juliette, voo 1273. Trip 5495, serviço radar terminado, 53 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle Léo, de frequência 120.1. Até Prado Forte. Ok, cruzando a final da 28, chame o controle novamente, 1-1-9-35. Cruzando, chamará o controle, o Guardião 07. Firme. Saíra, eleva 1-9, por favor. Gol 1-5-6-7, saída Arbor Elefa. Oxenã 6259, boa noite. Solicita o Guarulhos 380. Oxenã 6259, agora de copa. Aguardando a saída prevista, agora. Tá, comprou ele pelo forte. 20 milhas, bora. Sede Guardião 07, mantém a linha do litoral, reporte 20 milhas fora. Chamará 20 milhas fora o Guardião. Juliette, parte 1, posição 03, voo 2700. Oceané 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Opzulu 44. Pistão 10, curva direita, saída da El, Leda Yud. Controle 1-1-9-35, transponder 5070. Sono, tem aqui a minha saída como a partir de CBID, Upper Zulu 21, Pabem. Gente, 6259, iremos checar se foi feita alguma CHG, ok? Afirmativo. 6259, por gentileza, sabe informar se foi feito alguma CHG? Afirmativo. Essa CHG foi feita aqui na sala de Salvador? Eu vou confirmar se foi em Salvador, tá? Mas geralmente o DOS passa tudo pra IF São Paulo. Afirmativo, não recebemos ainda o 6259. Afirmativo. Solotan 3897, pronto, puxe acionamento 06. TAN 3897 autorizado, acionamento e relação para táxi. Estará no táxi TAN 3897. Salvador, gol 1940. Chegou 1940. Poderia adiantar por gentileza a nossa saída aqui, tá bom? Solo, gol no 601 no centro da Sierra para Galeão, autorização. Gol no 601, aguarde cópia. Ué. Gol no 604, prossiga. Gol no 601, confere a cópia. Relativo. Gol no 601, autorizado Galeão, nível de voo 360, via up do 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1-9-35, transponda 5072. Por gentileza, pode repetir que foi muito rápido, não consegui copiar metade. Gol 1601, autorizado Galeão. Nível de voo 360, via UPSULU 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1119.35, transponder 5072. Afirmativo, conforme o no 601 para o Galeão, 360, via UPSULU 10. Decolando da 10, com curva para a direita, na Dael, Leda e após Bridge. 1935 é o controle, 5072 é o transponder, no 601. Gol 1601 no cotejamento correto, reporte ponto para acionamento. Botará. Seguiu o 6720. 360 para Galeão. 6720, autorizado Galeão, nível de voo 360, via UPSULU 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1119.35, transponda 5060. 360 para o Galeão, na UPSULU 10, decola 10, curva direita. Da El, Leda. Outra posição não conseguiu ouvir, 119.35, 5060, vamos transponder. Objeto 6720, transponder 5060, chame para acionamento. 5060, chame para acionamento. É, depois de Leda, qual é a outra posição? Afirmativo, foi o 6720 do Web? Afirmativo. Bridge, voa Bridge após Leda, Bravo Romeu, Índia Delta Echo, onde intercepta UPSULU 10. Ok, Bridge, obrigado. Até mais. Sol Salvador, gol 1940. Gol 940, prossiga. Poderia adiantar a nossa saída, senhor? Confirme o destino, a rota, não recebi o plano ainda. Destino Guarulhos. E a rota? 221, Drift DCT, Porto. Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Sim? Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, saída Arbor. Copiado, obrigado. Solo, tá 3897, tá pronto, tá? Sou Fernando Galeão, 3 horas e 31, autonomia 140 a bordo. 1897 via Pátio Índia no ponto de espera chama 286, 1011, altímetro com voo. Pátio Índia, ponto de espera 286, obrigado pelo serviço. Estacionamento no 601, no 005. Então aceita esse plano via Upper Zulu 44, pode confirmar novamente a autorização. Agora só um instante de confirmação, essa é 6259. Gol 1601 no Inverso National, quanto para táxi? Mais quanto para táxi no 601? 97, linha decola da 10, vento 1110 graus com 8 nós. A linha decola no 0, tá 3897. A 259 via Upper Zulu 44, saída da El, Leda, Eudes. Afirmativo, 360, Upper Zulu 44, El, Leda, Eudes, 6259. Pode confirmar o transponder? O Sané 6259, transponder 5070. 5070, obrigado.